4007, prossiga. Vende da Índia 3800 do Rio de Janeiro, volta da volta. 380, aguarde autorização da ordinária saída. Está autorizado para RJ, seguro voo 380 via Upper Whisky 50, decola da pista 17 com curva à direita após a decolagem, na saída da EL, transição de NER, transponder 5416 e a frequência do controle 119.35. Azul 4007, o ajuste 1014, chame pronto, puxe back somente. 349, bom dia. Bom dia, Web 6749, prossiga. É, só para nossa coordenação, até que horas libera a pista 10 para decolagem? Pista 10 será liberada a partir das 6h30, horário local. Ah, tá ok, então obrigado. Web 6749, confirmando 0930, Zulu. Tá ok, obrigado. autorizado, chame táxi azul 4007. 4007.